1105. White Shift, então foi pro Galeão no 340 da Eoplesa, Aperzulu no 4, até Toquim, após Aperzulu 4, sai direita após decolando a 17, 1935 é o controle de saída e 5105 é o nosso transponder do 6700. Afirmo. Muito obrigado, vamos chamar pro táxi, 6700. Já tá no push? Não, ainda não, vamos reportar pronto, tá no portão 6. Ok. Copy, Web 6749. Web 6749, está autorizado nível 340 para Guarulhos pela Upper Whisky 50. Previsto saída da EL, transição de NER com curva direita após a decolagem. Pista em uso é 197. A frequência do controle Salvador, 119.35, seu transponder é o 5104. Web 6749. Está autorizado com a decolagem da pista 107, curva direita na subida da EL, transição de NER. Upper Whisky 50 até Guarulhos no nível 340. 19.35, controle de saída 5104, transponder para o 76749. Afirmo. Pushback 6700, portão 6. Autorizado, pushback, acionamento no 612, Web 6700. Muito obrigado, 6700. Autorizado. Para o táxi, o 6700. Estamos com 93, autonomia de 3:30, alternada Guarulhos. 93, 3:30, alterna Guarulhos, confere. Afirmativo. Cheio Web 6700, está autorizado. Seu táxi via parte principal, táxi Suei Lima, vai ingressar na cabeceira 35 para fazer o backtrack até a cabeceira 17, ok? Reporte alinhado. Afirmativo, vai via pátio Lima, ingresso cabeceira 35 para O backtrack até 176700, vai reportar alinhado. Afirma. Para a cópia. Oh. Acho que o Golf Tango está autorizado nível 090 para Paula Fontes, decola da pista em uso no 7, com curva à esquerda, fará a saída lotar. A frequência do controle é 199 decimal 35. A pista em uso, repito, é no 7. E seu transponder é o 5103. Acho que o Golf Tango. 090 para Paula Fontes, decola da Fontes. Sempre para acionamento e táxi. A banda está acionada, com a banda. Está autorizado o acionamento, informe a autonomia. Aí é de 7 horas. Sim, sempre para o táxi. Para o Golf Tango está autorizado o táxi, chame na interseção sem ingressar na pista, ok? Para a interseção. Para ingresso, 6700. O 6700 está autorizado a ingressar na pista e reporte alinhado cabeceira 17. Afirmativa, vai reportar alinhado, 6700. Gostando, tá no ponto fera, confirme o vento, tá gostando? O vento é calmo. Você teve até falado da 35, gostando? Aguarde. Aguardando. Tango, sua decolagem será da pista 35, a saída permanece lotar, ok? Tranquilo, 35, vai direita lotar, lotar. Mantenha a posição, aguarde para ingressar na pista. Mantenha, aguardando. Alinhado, pronto, 6700. 6700, está autorizada a decolagem, o vento é calmo. O ajuste é 1012. Vai, chefe, está autorizada a decolagem com 1012, 6700. Sim. Acho que é Golf Tango, a linha Cabeceira 35. Golf Tango, ingressando Cabeceira 35. Web 6700, decola de Salvador aos 1-1. Chame o controle, 1-9, decimal 35, bom voo. Muito obrigado, vai chamar 6700. Bom dia, Web 6700, decolou na sua escuta da Elblast. Bom dia, 6700, contato radar, suba ao 340. 340, pode voar, Blesa, presente? Exato, Leda. Muito obrigado, Leda, 6700. Autorizado a decolagem, o vento é calmo. Eu decolo, senhor. 749, aguarde. A sua escuta, guardando. Webjet 6749, informe detalhes agora. Confirma? Os dados aí, a autonomia alternativa e POB. Ô, POB, 7:30, 4 horas e 5, alterna com fim. Gente, está autorizado seu táxi via parte principal, táxi foi em Lima, e vai ingressar pela cabeceira 35 até a cabeceira 17, o Web 6749. Afirmativo, pela principal, pela Lima, ingressa na 35, faz o backtrack para 17, o Webjet 6749. Afirma. Oscar Golf Tango, decola de Salvador aos 14, chama o controle 119.35, Oscar Golf Tango. Tá, comandante. Bom dia. Torre Papa Tango, Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo pronto para cópia. Afirmativa, senhor. Oscar Golf Kilo está autorizado nível 080 para Ilhéus. Decola da pista em uso 107 para a saída da EL direto com curva direita após a decolagem. Repito, a pista em uso é 107, a frequência do controle de Salvador é 119.35. Seu transponder é o 0266, Oscar Golf Kilo. Golf Kilo, Ilhéus 080, decola da 107, curva direita, saída da EL após direto e o transponder 0266. Controle de saída no 935, Oscar Golf Tango. Para acionar, dois a bordo. Autonomia de 7 horas alternando posto seguro. O Oscar Golf Tango. Está autorizado o acionamento, chame para o táxi, Oscar Golf Kilo. Kilo, chamará para o táxi. Fala, Salvador, que é o Azul Alfa e Yankee Delta. Azul Alfa e Yankee Delta, prossiga. Bom dia, solicitando permissão de reboque do PAT 3 para o Fringue número 1 do PAT principal. Autorizado. Sim, a gente está iniciando. Está autorizado o táxi Oscar Golf Kilo até a interseção. Não ingresse na pista, chame antes de ingressar. Gente, vai até a interseção, até a papá. E lá vai chamar o tio. Para ingresso na 35, Webjet 6749. Web 6749 está autorizado a ingressar. Reporte alinhado, cabeceira 17. Reportará alinhado na 17, Webjet 6749.